Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo a Outro Ponto, seu podcast de vida, mundo, a partir da perspectiva cristã, a partir da cosmovisão cristã. Bom, meu nome é Nathanael da Costa e eu vou ser o apresentador, o capitão desse navio. E eu não estou sozinho aqui, do meu lado está Jonathan Fernandes, veterano aqui, que a galera já conhece. E a gente vai bater um papo super legal hoje. E, Jonathan, desce a letra aí. Bom estar aqui com você e vamos junto aqui nesse novo projeto conversar e com certeza inspirar muita gente. Fala aí, meu irmão. Olá, como já dizia, meus amigos, não pode ter erro. Não pode ter erro nesse podcast. Galera, sou o Jonathan Fernandes, você já me conhece, desde aqui do Teólogo de Quinta, do blog Teólogo de Campo de Futebol. Estamos aqui para mais um podcast, né? Que agora vai ser Outro Ponto. Nome de um dos blogs que a gente tinha junto, o Phil, Nathanael e eu. Agora o Phil voltou a editar nosso podcast, né? Vai editar Outro Ponto aqui. Esse é o primeiro episódio piloto. Coloquei o Nathanael como apresentador desse programa. Se vocês ouvirem barulho de grilos, ou então de cachorro latindo, ou então de qualquer outro ruído, vocês me perdoem, porque eu estou aqui fora, estou aqui curtindo a noite belíssima de Rio Branco, Acre, beleza? Vamos pra frente, né? Vamos pra frente, vamos pra cima. Legal, e antes de começar, eu quero aqui fazer um pequeno comentário. Eu falei na minha introdução que o Jonathan está do meu lado. Na verdade, ele não está tão do meu lado assim. Eu sou maranhense, estou aqui em São Luís do Maranhão e, como todo mundo sabe, o Jonathan está no Acre. E estamos fazendo essa ponte bem legal aqui em prol desse programa. E, mais uma vez, é muito bom estar aqui, dessa vez, como apresentador desse programa. E, se Deus quiser, de muitas outras edições. E vai ser muito massa, vai ser muito top. Onde a gente vai poder conversar sobre muita coisa mesmo. Sempre a partir da nossa cosmovisão, que é a cosmovisão das escrituras, a cosmovisão cristã. Porque entendemos que o cristianismo não se limita apenas a aspectos religiosos ou transcendentes, mas a tudo aquilo que existe, não é verdade? E a partir disso a gente quer conversar sobre muita coisa e contribuir para a consciência da galera, certo? E hoje, para a gente começar bem para cima no nosso programa, o episódio, nosso primeiro episódio hoje, a gente vai conversar sobre Bíblia, sobre a relação do cristão com a palavra de Deus, com a Bíblia. E eu e o Jonathan vamos conversar sobre esse assunto aqui, que é a base da vida cristã. E às vezes parece ser tão banal, mas tem muita coisa que a gente acaba esquecendo. E a gente vai falar aqui hoje sobre as escrituras e o lugar das escrituras na vida como um todo, né? Então vamos lá, vamos conversar sobre a Bíblia, pega a sua aí e vamos conversar aqui. E vamos aqui ter algumas reflexões sobre esse assunto, beleza? O cristão e as escrituras sagradas e a Bíblia. Tem muita coisa profunda e densa por trás disso e por acharmos que é um assunto banal, a gente acaba deixando de aprender muita coisa e de mergulhar de cabeça nesse conteúdo. Então, Jonathan, vamos começar nossas provocações aí. Fala aí pra gente, qual é o lugar da Bíblia, da Palavra de Deus nas Escrituras, na vida cristã e na vida como um todo, cara? Fala aí pra gente. Então, Nathanael, pra começar, eu acho que é importante compreender que a Bíblia é a nossa regra de fé, né? É a nossa base. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é a nossa bússola. Ela que nos orienta para onde nós temos que ir, o que nós temos que fazer, o que nós podemos ou não podemos fazer, como devemos agir diante das situações da vida. E sem a Bíblia, o cristão, ele meio que ele não existe, né? Ele é meio que apenas uma pessoa qualquer, uma pessoa sem Cristo, sem base orientadora nenhuma. Então, o ponto principal é, primeiro de tudo, é compreender que a Bíblia é a nossa base, é a base para a gente viver. O que acontece muitas vezes é que, com a ausência das Escrituras, e eu até diria com a ausência de uma boa leitura das Escrituras, formam cristãos apenas nominais, apenas de nome, né? Mas que não tem uma vida prática com Deus, não tem uma vida baseada realmente naquilo que Deus quer para os seus filhos, né? Quer para o seu povo. Então o que acontece muito isso? Você tira as escrituras, você tira a leitura bíblica da sua vida, você não é mais um cristão. Você é apenas mais uma pessoa que... Mas uma pessoa que acha legal os ensinamentos de Cristo, que acha interessante estar no meio de pessoas que se dizem cristãs, mas você de fato não é um. Isso é bastante complexo, né? Isso é muito mais profundo, Nathaniel. Pode falar um pouco mais sobre isso. Cara, eu acho muito interessante isso que você falou, que as escrituras são a base para qualquer cristão. E realmente é isso. Porque se você parar para pensar, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma, de uma maneira. Ele tem os seus pressupostos, ele tem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua maneira de enxergar as coisas. No caso do cristão, a sua cosmovisão de mundo deve ser uma cosmovisão fundada a partir das escrituras. Então, ele precisa conhecer as escrituras, meditar as escrituras e ter a escritura como base da sua existência para poder enxergar o mundo de maneira coerente, de maneira correta, de maneira adequada. Essa é só uma das razões pelas quais o cristão ele deve ter a Bíblia como parte indissociável do seu ser. Além disso, o próprio crescimento espiritual. Salmo 1, recomendações apostólicas e por aí vai, entendeu? O próprio Salmo, Salmo 119, recomendam isso a todo cristão. Como poderá manter puro jovem o seu caminho, meditando na palavra do Senhor dia e de noite? Então, assim, é evidente isso, e é claro, não dá para separar as coisas. O cristão ele precisa ter um relacionamento e uma leitura bíblica para poder crescer espiritualmente e ver o mundo de maneira correta. Porque, do contrário, ele vai se deixar influenciar por um monte de coisa que não vai levá-lo ao crescimento que é necessário. E existe uma frase que o Nicodemos colocou em algum lugar, em alguma rede social sua, onde ele fala que ele, se não estou enganado, ele tinha um diário, né, escrevia um diário com as suas anotações de devocional e vida espiritual, e ele constatou que todas as vezes que ele deixava de meditar nas escrituras, de pensar em Deus, de nutrir-se espiritualmente através da Bíblia, de mesmo nas escrituras, ele sempre caía em pecado, sempre retrocedia. Isso é a realidade da vida cristã. Por que às vezes caímos ou falhamos? Porque a nossa espiritualidade, principalmente no que se refere à medição das escrituras, não está sendo correta, não está sendo frequente, não está sendo válida. Portanto, não está sendo relevante, não contribui para o nosso crescimento. Mas aí, cara, você falou uma parada que eu fiquei pensando aqui. Você disse que o cristão ele precisa ler a Bíblia de maneira correta, de maneira adequada. Acho que foi isso. Cara, qual é a sua definição de ler a Bíblia de maneira adequada? O que é ler a Bíblia bem? E o que não é ler a Bíblia? Como é que um cristão pode falar, pô, eu realmente estou lendo a Bíblia, eu realmente estou meditando, isso fez diferença na minha vida? E quando ele pode e quando ele não pode falar isso? E até para poder nortear o nosso ouvinte, para que ele pense, será que a minha vida de leitura da Bíblia de fato está sendo válida? Está sendo coerente? E se você está ouvindo esse programa por alguma razão, não é cristão, você vai se informar e vai saber aqui que a coisa, que Jesus exige muito da gente. Mas voltando à pergunta, cara, o que você define como uma leitura saudável, uma leitura boa, uma leitura relevante das escrituras? Uma leitura que de fato vai trazer crescimento pra gente. Explica melhor essa parada pra gente, cara. Então, é aí que tá o ponto, Nathanael. Uma leitura correta da Bíblia é uma leitura onde a Bíblia fala comigo, sabe? E não uma leitura onde eu, com os meus pressupostos, eu com aquilo, com toda aquela carga de academicismo, né, que eu tenho, com toda aquela carga de conhecimento que eu tenho, e toda aquela carga também emocional que a gente tem de muitas vezes querer que a Bíblia fale aquilo que a gente quer ouvir, isso seria uma leitura da Bíblia incorreta, sabe? Uma leitura onde eu quero que a Bíblia fale aquilo que eu quero ouvir, aquilo que vai me acomodar, aquilo que vai trazer benefícios para o meu ego, para a minha vida, porque eu quero, entende? Então, isso seria uma leitura da Bíblia incorreta. Então, a melhor maneira de ler a Bíblia é deixar que a Bíblia fale por você. Fale para você, perdão, e não por você, né? A Bíblia, Cristo fala conosco, né? Cristo fala, Deus fala com a gente através das Escrituras. Então as Escrituras têm que falar com a gente. Eu acho que não tem uma maneira, né? Agora, quando eu falo maneira, é uma forma de leituras. Por exemplo, ler um capítulo por dia, ler dois, pá. O meu devocional, ele é baseado em um devocional que eu peguei na internet, do Voltemos ao Evangelho. Você, eu até aconselho você lá, no Voltemos ao Evangelho tem alguns devocionais de leitura bíblica bem da hora. Meu devocional tem sido de lá, então todos os dias eu leio 3-4 capítulos, né? Faço meu devocional de leitura bíblica e tento aplicar aquilo ali pra minha vida, sabe? Tento aplicar todos os dias aquilo ali pra minha vida. Tem coisas que você vai ler na Bíblia, cara, que não estão diretamente ligadas àquilo que você vai fazer no dia, mas são coisas que servem de base como aprendizado para nossas vidas, e isso é muito importante. Eu acho que deixar com que a Bíblia conduza você faz com que você seja um cristão autêntico, sabe? Um cristão mais cheio de vigor em Cristo, né? Isso não tem preço. Cara, eu acredito que quando você começa a leitura da Bíblia, você precisa ter a consciência que você não sabe de nada, que você não sabe sobre Deus, que você não sabe sobre muita coisa. E por você não saber, é que você vai atrás nas Escrituras, você vai conhecer nas Escrituras. A partir do momento que você vai cheio desses pressupostos, desse academicismo, desse orgulho, que você citou aí na tua fala, Jonathan, o contrário ocorre. Eu vou querer falar o que a Bíblia diz, ao invés da Bíblia falar para mim o que ela realmente diz. Então, para eu desfrutar de todo o potencial da Bíblia e fazer isso de maneira correta, que é aqui confirmando aquilo que você disse, eu preciso reconhecer que eu não sei de nada. Eu não sei. E por isso é que eu vou conhecer nas Escrituras e ver aquilo que ela me diz, independente do que eu acho. Independente do que eu acho. E nesse caminho nós temos esse problema do orgulho, né? Esse academicismo, esse preconceito, essas cosmovisões negativas, enfim, tanta coisa. E às vezes a gente tem também uma falta de vontade, que pode se dar simplesmente por uma preguiça, né? Ou talvez por um desânimo, quando você acha que não vai entender certas coisas, quando você acha que a linguagem da Bíblia é rebuscada demais. Enfim, nesse sentido, Jonathan, qual é o conselho que você dá para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, ou que pelo menos resistem ou não conseguem, tá? Qual é o teu conselho? O que pode falar para elas, para elas resolverem esse problema nas suas vidas e assim começarem a ter uma leitura saudável da Bíblia, cara? Responde pra gente. Como um bom calvinista, Nathanael, eu acredito que a ordem sempre é de Deus para conosco, né? A ordem nunca é de nós, seres humanos, de nós, filhos, para Deus, para o Pai. A ordem sempre é a contrária. Então, por essa ordem ser contrária, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu acho que por eu me convertir e eu sou cristão, agora eu tenho que ler a Bíblia como uma obrigação. Não, é o contrário. Por eu compreender que as verdades de Cristo, as verdades de Deus estão ali, por eu compreender que eu amo Deus. Então, se eu amo Deus, vou procurar conhecê-lo, conhecê-lo bem, conhecê-lo da melhor forma. É que eu preciso ler a Bíblia, é que eu preciso me apegar às Escrituras, é que eu preciso ter as Escrituras como prioridade na minha vida. E assim, cara, eu sei que as dificuldades são grandes para ler a Bíblia. Por exemplo, eu mesmo tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de orar, por exemplo, né? Eu tenho muito mais facilidade para ler a Bíblia porque tá no celular, geralmente eu leio no celular, é muito mais fácil de ler, você lê em qualquer canto. Você tem várias traduções bíblicas também, eu amo a NVI, né? Tem uma tradução bem mais fácil, bem mais. É uma leitura bem mais no estilo crônica, no estilo crônica que eu gosto de ler. Então você pode escolher essa melhor tradução do que mesmo orar. Eu sou meio preguiçoso, mas eu oro sim, eu faço meu devocional, e pá. Só que a gente precisa compreender, mano, que se a gente ama Deus, a gente ama Cristo, a gente tem que também ler a Bíblia. É por isso que nós lemos a Bíblia. A gente não lê a Bíblia, não é pra gente se exaltar ou pra ser melhor do que os outros. A gente lê a Bíblia que é pra gente conhecer Jesus, pra gente conhecer Deus, pra gente conhecer como a gente pode agradá-lo melhor. A gente pode agradá-lo de todo o coração. E um conselho, mano, um conselho básico que eu deixo pra quem tem dificuldade de fazer uma boa leitura da Bíblia é reveja os seus conceitos, reveja a sua fé. Sabe, porque como eu falei, a ordem ela é inversa. Não tente fazer nada pelos seus esforços, pela sua dedicação, de que ah, eu vou me dedicar agora à leitura bíblica, assim como eu me dedico à academia, por exemplo. Não. Não vai funcionar. Você tem que rever se a sua fé realmente está alicerçada, se você realmente está amando Jesus da maneira correta. Você compreendeu que você foi salvo? Você compreendeu que você é um pecador que precisa de Jesus todos os dias? Se você compreendeu isso, você vai procurar ler a Bíblia da maneira melhor. Sabe? E eu sei que não é tão fácil, eu sei que não é tão simples, mas procure uma maneira melhor para você, uma maneira mais fácil para você, algo que se adeque a você. Não queira, sei lá, no seu primeiro dia de leitura bíblica, ler 5, 6 capítulos por dia. Não, comece devagar, comece pelo livro que você mais se interessa, que você vai longe. Eu estou vendo aqui que me parece que o nosso orgulho, a nossa prepotência, por vezes se tornam, na grande maioria das vezes, se torna o maior desafio para termos uma vida saudável no que se refere à meditação nas escrituras. Na verdade, em todas as áreas da vida, né? Desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o homem ele quer ser aquilo que cabe somente a Deus. Ele quer ter um controle que não tem, ele quer saber aquilo que ele nunca vai saber. E, cara, quando a gente acha que a gente é dono do nosso próprio nariz, a gente não vai querer saber qual é a vontade de Deus através das escrituras. Então, consequentemente, eu não vou usar meu tempo para meditar na Bíblia, certo? Por outro lado, se eu leio a Bíblia só para poder refutar o ateu na faculdade, só para eu me aparecer, na verdade, para eu dar uma de monstro da teologia, eu também peco, porque eu estou usando as escrituras, um meio que Deus me deu para glorificar a Ele somente, para criar glória só para mim. E Cristo já falou sobre isso lá quando Ele fez a parábola dos dois homens orando na praça. Aquele que orou em voz alta, ele ia receber o galardão dele. Já recebeu o galardão dele, que é o sucesso entre os homens, que é os aplausos dos homens. Mas será que isso só basta? Será que isso basta? Então, cara, sem dúvida alguma, nossa prepotência, nosso orgulho é o maior desafio que nos impede de ler a Bíblia e na vida como um todo. E isso vai se resolver quando Deus nos pisar, nos quebrar, nos humilhar, para entender aquilo que o Eduardo Mano canta na música, que é bíblico. Ele é Deus e nós não somos. Ele é Deus e nós não somos. Exatamente por não termos uma leitura da Bíblia saudável e também por não termos um relacionamento com Deus de forma que a gente se sujeite à vontade dele, acontece que o nosso discurso ele fica vazio. É muita espiritualidade e pouca vida com Deus. Pouca espiritualidade no sentido pejorativo da palavra, no sentido de que eu vendo uma imagem de que eu sou alguém que tem intimidade com Deus, eu vendo a imagem de que oro, de que leio a Bíblia, sendo que na verdade essa leitura bíblica e essa oração que eu vendo a imagem de que tenho é algo tão superficial quanto a minha própria vida com Deus. é algo tão superficial quanto o meu próprio ser. Entende? Então é uma parada que precisa ser revista. Cara, sendo assim, não basta só você ser, ter uma vida espiritual, entre aspas, no sentido de cumprir tabelas. Não basta só isso para ser de fato um cristão saudável, alguém que realmente faça diferença e que cresça espiritualmente, alguém que seja o bonzão, o melhor crente da sua comunidade, o melhor crente da sua igreja, sem de fato ter as motivações corretas e ter um coração prostrado, não é isso? Do contrário, é tudo em vão. Então, não é só ler, não é só orar no sentido ritualístico da coisa, mas é ter um espírito de fato contrito e que esteja disposto a ser quebrado, a ser humilhado, que entenda que não é a última Coca-Cola do deserto, não é verdade? Então, é muito mais do que seguir regras, é uma mudança interna, é uma humildade. É uma humildade densa, forte, que se desfaz de si mesmo para poder dar lugar a Deus. E talvez é isso que esteja faltando na vida de muita gente, na vida da igreja. Líderes que se colocam acima dos outros por causa disso, pessoas que humilham outras por causa de sua formação e que são pessoas que são como aquilo que Paulo diz, né? Sepulcros exalam uma beleza e por dentro são podres. E como isso é triste. Exatamente, Nathanael. E assim, o ponto de uma leitura bíblica saudável é você compreender que Deus tem te conduzido, sabe? A Bíblia é uma forma de Deus te conduzir, é uma forma de Deus te guiar. Então isso é muito interessante a analisar se a gente tem sido fiel às escrituras ou não. Cara, e nesse sentido, a leitura da Bíblia, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio. É um meio que o próprio Deus nos deu para que Ele fosse mais glorificado nas nossas vidas, para que nós possamos ver as coisas como elas realmente são, e para que a gente dependa mais de Deus o tempo inteiro. Cara, as escrituras, a Bíblia foi pensada por Deus de maneira grandiosa, persistiu durante tanto tempo e chegou até nós. Mas ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para nos aproximar de Deus. É importante ter isso sempre em mente, porque quando tratamos a Bíblia como um fim em si mesma, acontece isso que a gente está conversando aqui. O indivíduo, ele começa a nutrir orgulho, vaidade, começa a nutrir prepotência por causa dos resquícios do pecado que ainda existem em nós por causa da natureza caída. E é sempre legal ter essa mente, e isso em mente. A Bíblia tem que apontar para Cristo. A Bíblia precisa me levar a Cristo. A Bíblia é para falar de Deus na minha vida, não para falar da minha vida, mas para que eu saiba da vida de Deus, para que minha vida seja guiada de maneira correta. Então é essa consciência. Eu sou refém das Escrituras, escravo das Escrituras, e não senhor sobre elas. Ela já tem o Senhor, ela já tem o seu autor, e ela fala desse autor, e não de mim. Eu tenho que ter essa consciência. Cara, isso, essa conversa aqui tá muito show, muito legal. Mas eu quero falar de um assunto agora que aparentemente talvez não tenha a ver, mas ao mesmo tempo tem. Né? A gente está falando aqui que a Bíblia, ela é a base da vida cristã, né? Da vida como toda, da vida de todo filho de Deus. E a Bíblia, ela é um livro. Se a Bíblia, ela é um livro e todo cristão precisa ler, entende-se que todo cristão, ele precisa ser um leitor, pelo menos da própria Bíblia. Todo cristão, ele precisa ter um hábito de leitura, uma prática de leitura. Todo cristão precisa obrigatoriamente ser um leitor, porque a base dele é um livro que ele precisa conhecer, que ele precisa ler. Então, cara, me responde uma coisa, você acha que um cristão... Duas perguntas, na verdade. Você acha, como eu já falei, você acha que pode existir um cristão que não gosta de ler? Será que é possível falar isso? Um cristão que não gosta de ler? E você acha que a leitura da Bíblia, ela pode impulsionar o cristão a ter uma prática de leitura constante, leitura que eu falo de maneira geral. Será que de alguma maneira a Bíblia pode ajudar essa pessoa a ter uma prática leitora, uma prática de leitura de maneira geral? E ainda mais, será que a prática, será que a leitura da Bíblia, além de formar, com que, além de talvez fazer esse indivíduo um indivíduo leitor, será que pode fazer dele um bom leitor, no sentido de ser crítico àquilo que ele lê além da Bíblia e fazer com que as leituras dele sejam para o seu crescimento? Será que é possível fazer essa relação, cara? O que, é que você acha? Fala aí pra gente. Cara, Deus, ele deixou uma Bíblia, né? Ele deixou um livro. E às vezes a gente fica pensando, caramba, como é que fica analfabeto nisso tudo, né? Como é que fica alguém que não sabe ler a Bíblia? Eu sou testemunha de muita gente que não sabe ler. Não sabe ler, mas que lê a Bíblia, né? Eu acho isso fascinante. Só que aí vem um ponto muito, muito crítico, né, na história toda. Uma coisa é a pessoa ler a Bíblia, outra coisa é interpretar bem, outra coisa é aquilo ali ter aplicabilidade na vida dela. O que eu fico pensando é, temos formado cristãos hoje que não gostam de ler, isso é fato. A gente vê pessoas fazendo tudo, assistindo filme, lendo livros, fazendo escambau, mas não gostam de ler a Bíblia. Então, eu fico pensando até o quanto isso é aceitável, até quanto isso é prejudicial. Só que pensando nisso, mano, temos muitas pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Pessoas que amam ler a Bíblia, pessoas que amam ler as escrituras. Eu sou alguém fascinado pela Bíblia. Eu sou alguém fascinado pelo que Deus faz, pelo que Deus fez, pelo que Deus faz com as nossas vidas. Então, eu acho que alguém que não gosta de ler é alguém que está descobrindo, está se descobrindo como uma pessoa que não tem um gênero literário, que não tem nenhum gênero literário é bom, né? Porque, tipo assim, tem pessoas que falam, ah, eu não gosto de música, mas volta e meia cantarola alguma música, né? Então ela gosta de música, só que ela gosta de poucas músicas, gosta de músicas bem específicas. A mesma coisa, pessoas que não gostam de ler, gostam de ler poucos gêneros literários, né? E gostam de ler coisa pouca. Então eu conheço cristãos que lê pouca Bíblia, mas lê, entendeu? Tem cristãos que só lê Salmos, né? Tem cristãos que só lê os Evangelhos. Então o ponto é a forma que você lidar com as escrituras, né? Por isso que eu falo, você precisa criar um método de leitura bíblica que você vai conseguir compreender o que você está lendo, que Deus vai falar com você de uma maneira que você vai conseguir aplicar isso na sua vida e de uma maneira que você consiga ser luz para o mundo, que é um outro ponto também, né? Cara, perfeito, show de bola. E assim como você, eu também conheço pessoas que não sabem ler, né, decodificar, mas que recitam, conhecem referências, sabem a Bíblia de maneira espetacular, de maneira grandiosa. E sabe o que é mais louco nisso tudo? É porque isso acontece com a Bíblia, sabe? Você não vai encontrar pessoas que não sabem ler, por exemplo, com trechos de O Capital do Marx na cabeça, sabe? Você não vai encontrar pessoas que não sabem ler com trechos de sei lá, cara, de livros famosos que tem aí. Mas você vai encontrar pessoas que não sabem ler que recitam textos das escrituras. E isso é muito além da nossa compreensão. Não dá pra explicar isso. É formidável. Formidável. Cara, no final da tua fala você falou sobre ser luz. As escrituras nos impulsionam a ser luz. E isso faz parte da missão de Deus pra gente, né? Que é pregar o evangelho, de impactar pessoas, fazer diferença em vidas. Nesse sentido, eu te pergunto, como é que uma leitura saudável da Bíblia, como é que uma leitura correta da Bíblia impacta a nossa relação com as outras pessoas? Será há uma relação? Se eu leio a Bíblia bem, se eu sou bem nutrido espiritualmente, se eu entendo as escrituras, como é a minha relação com as pessoas? Há alguma influência? E se eu sou um cristão que não dá a mínima para a Bíblia? Se é que isso é possível, será que isso também tem impacto na minha vida com o outro? Como é que minha relação com o outro ela é impactada pela maneira com que eu leio a Bíblia, com uma qualidade boa, uma qualidade ruim. Como é que a leitura da Bíblia na minha vida interfere na relação com o próximo, cara? Existe relação? Como é que você entende isso? Como é que você vê isso? Mas totalmente, cara. Totalmente. Se a minha relação com as escrituras é uma relação superficial, uma relação rasa, qualquer comportamento do outro em relação a qualquer coisa também vai ser rasa. Entende? Se você pega um exemplo de casos bem práticos, a exemplo de um cristão que bebe bebida alcoólica, por exemplo, como eu. Eu tenho uma consciência bem formada, bem fixa, né? Eu tenho consciência de que eu não estou pecando fazendo isso. Já um outro cristão, já uma pessoa como o apóstolo Paulo denomina como fracos na fé, né? Ou pessoas que estão bebendo leite ainda, né? Tem uma compreensão diferente e tem uma compreensão. E olha só, o mesmo fato tem compreensões tão distintas. Por exemplo, para mim não é pecado e eu consigo fazer aquilo para glorificar a Deus. Para o outro, aquilo ali, além de ser pecado, é algo que ofende a Deus, e além de ofender a Deus, não é algo que o cristão deveria fazer. Então, uma leitura bíblica uma leitura bíblica fiel, uma leitura bíblica além de fiel, mas uma leitura bíblica saudável e compreensiva de que aquilo ali é para sermos luz, vai evitar que a gente cometa erros dessa forma. Por exemplo, quando a gente vê algum irmão pecando, algum irmão fazendo, por exemplo, um irmão fazendo tatuagem, ao invés de nos escandalizarmos, a gente vai procurar saber, pô, será que realmente isso é pecado ou não? Vamos procurar entender por que o irmão fez isso, tá ligado? E tem coisas que a gente vai procurar fazer de uma forma, eu sei que isso não é pecado, mas eu não devo fazer de qualquer maneira, de qualquer forma, entende? Então, vai atingir toda a nossa vida prática, mano, toda a nossa vida prática, e não só porque fulano disse, mas porque eu li nas escrituras, as escrituras falam comigo em relação a isso, entende? Então, ao meu ver, o impacto ele é total, né? Se eu não leio a Bíblia, se eu sou tão despretensioso com a leitura bíblica, a minha vida cristã ela vai ser uma vida baseada num pragmatismo religioso fraco, né? Num pragmatismo religioso onde eu vivo conforme dogmas e não conforme a Bíblia. E isso Jesus não quer que nós sejamos, não quer que nós sejamos que nos fariseus, né? Então, recapitulando tudo, a Bíblia ela é a base para toda a formação cristã. A leitura da Bíblia ela precisa ser responsável, relevante, e ela não é o fim em si mesma. Ou seja, eu preciso ler a Bíblia não simplesmente para lê-la ou para uma mera acumulação intelectual, mas para que eu sirva a Deus, para que eu dependa mais dele e para que eu também seja mais santo, porque a partir do momento que eu sei o que Deus quer de mim com maior clareza, eu sei o que, ele quer que eu faça, e assim eu me separo mais para ele e sei melhor o que ele quer de mim. Assim eu frutifico, assim eu cresço e eu não me deixo levar por tantas outras coisas que infelizmente querem sequestrar nossa mente, nosso intelecto, aquilo que nós somos. E vimos que as escrituras elas devem formar o nosso caráter, a nossa vida, e interferem em tudo, até mesmo na nossa relação com o outro, a maneira como a gente lida com as pessoas. E nesse sentido eu quero adicionar que as escrituras, a Bíblia é um livro repleto de princípios, não? De muitos princípios. E o que é interessante é que quando você aprende esses princípios, vê esses princípios se voltam para você mesmo, contra você mesmo. Claro, a partir do momento que você lê a Bíblia de maneira correta, a partir do momento que você lê para aprender, para crescer, e não para se aparecer, né, falando de maneira mais grosseira. Então, quando você lê as escrituras assim, você descobre princípios e não regras que colocam você acima do outro, e nesse dia os princípios voltarão contra você e ajudarão a nortear a vida de outras pessoas. ao invés de simplesmente acusá-las ou etc. Então a Bíblia, até nossa relação com o outro, interfere. Se eu tenho uma relação com as escrituras, se eu leio isso de maneira saudável, de maneira positiva, de maneira equilibrada, de maneira que vise meu crescimento, isso vai interferir na minha vida com o outro, fazendo com que essa relação seja saudável, seja harmônica. Agora, se eu não leio a Bíblia, ou se eu leio a Bíblia de maneira com motivações erradas, minha relação com o outro vai ser desastrosa. Então a gente falou sobre muita coisa aqui, a gente podia falar sobre tantas outras coisas, historicidade da Bíblia, canonicidade da Bíblia, a questão das interpretações, enfim, sabe, cara, tanta coisa, mas eu acredito que a gente teve um papo relevante. E encerrando aqui a nossa conversa, encerrando esse programa piloto, que eu sei que, apesar de ter sido curto, ajudou muita gente, e é isso, galera, só uma provocação para nortear um pouquinho, fazer a gente ter algumas reflexões e levar e fazer com que a gente pense mais. Então, encerrando aqui e deixando abertas muitas outras reflexões, agradeço a oportunidade, valeu, Jonathan, por ter me dado aqui esse espaço. E galera, tamo juntos. Mais programas virão, outras reflexões virão. E se você ainda tem uma leitura bíblica saudável, passe a ter, né? Vamos passar a ter, que isso muda a vida da gente, é saudável pra carambas, e Deus quer, requer isso da gente. Jonathan, valeu. E pra gente encerrar, faça as suas considerações finais, e eu tenho um pedido, cara. Pra quem tá iniciando na fé agora, pra quem é um novo convertido, pra quem ainda é um bebê na fé, ou simplesmente para quem quer começar a ler a Bíblia, quais recomendações que você dá para ler a Bíblia, assim, digamos, do nada, cara, inicialmente? Bíblia para iniciantes, fala aí. E mais uma vez, valeu. Então, cara, muito, muito obrigado, Natanael, muito obrigado você, ouvinte, que já acompanha o Teólogo de Quinta, acompanha o blog, né, e agora tá acompanhando outro ponto, que mensalmente a gente vai estar por aqui, vai ser um episódio por mês, outro ponto, né, paralelo ao Teólogo de Quinta, que é toda quinta-feira. E não se esqueça que toda segunda-feira tem texto novo no blog, né, também, toda segunda-feira tem Orações Perdidas, que é uma série de textos meus. Então vocês podem deixar sugestões também, né, de temas pra gente trazer aqui no próximo mês para vocês. Cara, a minha recomendação para quem está começando a ler a Bíblia agora, comece a ler coisas que te interessam, né? Todo mundo tem uma curiosidade de saber, eu queria saber como é que Jesus nasceu, vai para Mateus, vai para os Evangelhos. Eu gosto de ler coisas mais poéticas, vai para Provérbios, vai para Salmos, né? Procure leituras fáceis para você, não queira abraçar o mundo inicialmente, né? Comece com coisas fáceis, comece com coisas que você vai conseguir digerir facilmente, de uma melhor maneira. Tenha métodos, né? Leia as escrituras com metas, com objetivos, para que você cresça intelectualmente, cresça espiritualmente, e que isso mude sua vida, né? A Bíblia tem que mudar sua vida, cara. Ela precisa mudar sua vida, sua forma de pensar, sua forma de agir. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Estaremos juntos no próximo mês. Estaremos juntos aqui toda quinta-feira com o Teólogo de Quinta. O Natanael e eu trazendo para vocês um outro ponto, né? Uma outra forma de ver as coisas. Beleza? Muito obrigado. É isso aí. Fé. Então, pessoal, mais uma vez, brigadão mesmo pela oportunidade de estar aqui servindo vocês e ao mesmo tempo aprendendo. Bom, como o Dinanta falou, a periodicidade do programa será mensal, então daqui a um mês, se Deus quiser, nos veremos de novo. E a minha oração é que esse programa sirva para inspirar muita gente, assim como inspira a minha vida, para sermos pessoas melhores, cristãos melhores, e especialmente esse programa, pessoas que desfrutem de todo o potencial da Bíblia de maneira adequada. E é isso que o Jonathan falou, vamos ler as escrituras com metas, com boas metas, com boas motivações, e assim frutificarmos. Valeu, Jonathan, valeu, Phil, valeu, outro ponto, e estamos aqui, e se Deus quiser, próximo mês nos veremos. Valeu, gente, tchau, tchau.